Só você não vê. Quem diz que não sabe que estou sofrendo por causa de você. Sonho que não vê. Eu não sou ninguém sem você.